Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas. O que é a Academia Brasileira de Tretas? Nada mais do que... É isso aqui, ó. É isso que é a Academia Brasileira de Tretas. Essa também vai abrir. Ei, diacho. Nada mais do que um podcast dedicado a beber e a chincalhar com a vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life, aquela galerinha que empina o nariz e acha que manja de tudo da vida. É o seguinte, desmascarar dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas, principalmente das coisas inúteis, ao nosso ver, e vocês têm que acreditar na gente, acreditem sempre no que tudo a gente fala. Tudo que é inútil ao nosso ver é inútil para a humanidade. E aqui a gente vai escrachar da maneira mais amaldiçoada possível com todas essas coisinhas nhenhenhen que tentam nos empurrar goela abaixo. Hoje eu recebi uma dica de tema sensacional e talvez seja da próxima semana, inclusive. Ah, é? Você não quer falar já pro pessoal já, mandar já as histórias? Já vamos falar, cara, sobre mega shows. Você tá sob influência do Paul McCartney. Do Paul McCartney. Porque tem tanta gente falando Sir Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Tá me doendo no saco. Pra mim, Beatle bom é Beatle morto. O Krauzebeck ficou na fila do Paul McCartney lá no Morumbi, você se lembra? É verdade. Dormiu lá umas duas noites, mas também, segundo ele comeu mulher, né? Dentro da barraca lá. Verdade, verdade, cara. Não só do show do Paul McCartney, mas meteu o pau nos mega showzões aí, que custam os olhos da cara. Mas enfim, Walter Rezende, e o que você tem pra nos dizer nessa semana? Então, Alexandre, nos últimos dias, né, não está saindo dos noticiários todo aquele escândalo, né, da Petrobras com prisões, apreensões e outros artifícios da Polícia Federal para desmantelar um esquemão de corrupção que tem como protagonista a maior empresa brasileira e uma das maiores do planeta. Verdade. Não é foda isso? Dessa vez foram presos aí os picagrossas das empreiteiras, né? Sim. Porque, na verdade, para ter a corrupção, tem que ter o corruptor, né? E vice-versa. Corruptor e o corruptivo. Exatamente. Se é que isso existe. Talvez. Mas, enfim, deve existir. Então tem que ter os dois lados. E dessa vez o corruptor tá atrás das grades. E a gente, dentro da nossa pobreza, não sei se com você acontece, mas comigo também. Sempre que acontece alguma coisa com o rico, eu sempre dou uma risadinha. Vai. Tá certo que ele tem dinheiro pra pagar os melhores advogados do planeta, logo ele tá na rua, mas eu sempre dou uma torcidinha. Ah, chupa, filha da puta. É, tipo assim, eu lamento. Eu sempre, quando abro uma lata de sardinha, eu tenho vontade que um rico tome no cu. Quando eu vejo um Fusca batido, eu fico com dó do cara, mas quando eu vejo um Cayenne, então, manja, vá, se fudeu. Dessa maneira, eu tenho pensado com relação a isso, assim, a gente tá vendo esses grandalhões serem presos, a gente sabe que talvez vai dar uma gigantesca pizza, né? Sim. Como sempre acontece, o cara vai lá, fica preso pouco tempo, e daqui a pouco é bacana a gente ver que há essa possibilidade. Segundo os últimos números agora, todo esse escândalo da Petrobras representa apenas 1% de toda a corrupção do país. Então veja você, 1%. Imagina o resto. Imagina os outros 99, cara. Então, mas toda essa podridão faz a gente crer na velha máxima, que é todo mundo tem seu preço. Todo mundo tem seu preço, Walter Rezende. Eu sempre me vejo ali esperando alguém me oferecer uma grana pra fazer qualquer coisa. Ah, me ajuda a... Me ajuda a me livrar desse cadáver. Exatamente. Então, a gente vive criticando os políticos e tal, mas e nós? E a gente? Se todo mundo tem preço, nós temos, né, o nosso preço também. A gente que vive amaldiçoando o comportamento, né, de quem se aproveita do poder público para o seu próprio benefício, nessa edição vamos fazer um exercício de auto-observação de falta de caráter e vamos avaliar o quanto nós, os seres humanos normais, né, podemos ser desonestos e filhos da puta, tal como um político qualquer que tá enfiado dentro de um esquemão desse. Falou uma coisa, é verdade. A gente mete a bica nesses caras, mete o pau. Obviamente que tem que se meter o pau e nesses caras, e eles mereciam uma bala na cabeça, inclusive. Muito bem. Porque esses caras, a corrupção deles, o que eles fazem com o país, está tirando dos hospitais, tirando das escolas, está tirando do saneamento básico. Obviamente que esse dinheiro poderia estar sendo melhor investido no país. Mas, por outro lado, a gente também está sempre ali, né, fazendo uma iacazinha. Por exemplo, aquela graninha que você dá pro policial rodoviário, né? Já deu uma vez, cara, mas eu vou contar depois, eu posso contar essa história depois. Tá. Porque eu já dei grana uma vez pro policial rodoviário, duas vezes, na verdade. Essa graninha que você dá também é a mesma coisa, a grana você da multa... Você sabe que você tá confessando um crime, tô, né? Tô confessando um crime. Tá. Você vai confessar, então dá tempo de você mudar de ideia. Talvez eu repita. Um amigo mesmo. Então. Esse episódio vai ser o episódio que mais tem. Ah, um amigo meu, um cara que eu conheço. Pode ter certeza. É porque tem um amigo meu que deu um golpe numa zona e eu quero contar essa história. Então, dinheiro da multa. O dinheiro da multa, ele, teoricamente, é para ser investido em educação, em melhoramento das vias e o cacete A4. E não, para não pagar uma multa de 500 paus, você dá 200 pro guarda ali, né? Para ele livrar a tua cara. E você tá sendo tão e ele fica filho da puta quanto ele. Exatamente. Então, eu já posso contar essa história da zona, que eu acho ótima. Conta. Que aconteceu com um amigo meu. O que a gente tá falando aqui, sei lá, de você ser corrupto com o dinheiro público e órgãos governamentais e o cacete A4. Mas esse caso aconteceu no privado com o privado. E no mais, nem no ápice do privado. Porque um amigo meu... amigo meu, estava com uma turma grande numa zona de baixo meretrício. Puteiro. Exatamente. Daí tava ali a galera e tal... E ele encheu a cara, bebeu, fez amor com uma moça e... Chegou pra ela e falou assim, vou tirar você dessa vida, daqui meia hora eu trago de volta. Eu vou tirar você desse lugar. Aquela coisa toda, e como tava numa galera de moleques, num dado momento, ele falou pros caras assim, vou sair sem pagar. O quê? Como? Não é possível. Não dá, dentro do puteiro é o lugar mais vigiado que o Fort Knox, do que exatamente. Mas enfim, e por jagunços, né, cara? Sim, matadores de aluguel que vigiam o puteiro. Ele falou pros caras, você tem ideia de quanto é a tua conta? Tem. Os caras iam pagar uma parte em grana e falou assim, me dá todo mundo a comanda aí. Pegou a comanda de todo mundo e pau. E jogou no caixa tudo de uma vez só, assim. Tipo, 8 moleques, ele pegou e pau, toma aqui, ó. E já foi, a moça ficou meio perdida na mesma hora. E aí ele, toma aqui o dinheiro dessa, blá, blá, blá. Oh, você esqueceu de carimbar essa aqui, a moça carimbou, que era dele, e ele saiu sem pagar. Ah, ele não fugiu? Não. Eu achei que ele tivesse fugido. Não, não, ó, deu golpe, cara. Simplesmente o filho da puta foi lá, aproveitou-se da vida e saiu sem pagar. E... ficou por isso mesmo. E os outros amigos, obviamente, ficaram achando que ele era um gênio. Por fazer o quê? Uma filha da putice dessa, né, cara? O cara que consegue chegar ao ápice, dar um golpe numa zona, o cara faria qualquer coisa. Com certeza, ele venderia um avião caindo pra você. Uma Kombi pegando fogo. É. Eu também, Alexandre. Eu sou ser humano, eu sou filha da puta também. Eu já fiz coisas desonestas, principalmente quando eu já saí de uma vez também de um lugar sem pagar a conta do bar, porque eu mas achei... Você não tinha costume de roubar copos também? Também, de isso bares? Eu faço, ainda tenho coleção de copos roubados. Principalmente quando a cerveja é muito cara no lugar e tem copos bacanas. Não, mas só pra finalizar, uma vez eu tava num lugar e eu decidi, porque eu tinha ido lá uma vez e eu achei que os caras me marcaram cerveja a mais na conta, sabe? Não foi no Cristal não, né? Não, foi não. Ali acontece também. Uhum. Falei, vou anotar as minhas cervejas. Pau, pau, pau, pau, pau e sei lá, marquei 5 cervejas. Na hora de eu pedir a minha conta... 8? Exatamente, cara. Tinha 70% a mais, assim. Falei, ah, é assim que funciona. Mas era um lugar com essas comandas eletrônicas e tal, sabe? Você pega a comanda, vai lá e passa no caixa, tem um leitor lá e você sai como ninguém te pede nada na saída, nenhum comprovante. Falei, ah, é assim. Então tá bom. Esperei, dar uma muvuca assim e tal, todo mundo, e pá, pá, pá, enfiei aquela comanda no bolso e fui embora, porque daí eu não paguei nem as 5, nem as 3, nenhuma. A minha história de desonestidade começa quando eu era adolescente. Vou dizer que ficou só lá, então eu posso contar qualquer história que eu era menor de idade. Então eu também era menor, viu, nessas histórias. Então eu tô isento de qualquer problema legal. O cara do puteiro era menor também. Eu me lembro, meu primeiro emprego, eu tinha 16, eu era adolescente, na época, no passado, eu sou um cara antigo, na década de 80, que eu comecei... 14 anos comecei. Já podia trabalhar, né? Eu comecei com 14. 15, acho que eu tinha 15 anos. Eu desentupia privada. Na lanchonete do palhaço. Meu primeiro emprego foi numa gráfica. Era uma gráfica que fazia trabalhos para um colégio de bacana, na cidade de São Paulo. Tá. Colégio Pueridomo, você sabe muito bem que você... Sim, sim, sim. Quando eu passo na frente desse colégio, as mães ficam meio com medo, sabe? Olha pra minha cara, já acho que eu vou... Aí, era época de junho, julho, festa junina. Tá. Ia ter uma festa junina nesse colégio, colégio bacana, sim. Tá? Eu que trabalhava na gráfica, tava passando pelas bancadas do acabamento, o que que eu vejo? Vejo um monte de tickets, de dinheirinho que seria... Sim, usado. Sim, porque geralmente você vai lá no caixa e fala assim, ah, quero 10 reais em ficha. Exato. Né? Então tem lá ficha disso, daquilo, isso, bolo, quentão, jogo, tudo. Argola. Aí eu fui... Boca do palhaço. Exatamente. Eu fui, dei uma mãozada naquele... Tá e pimba, enfiei no bolso e saí. Eu peguei muitas fichas. Eu lembro que o valor de ficha que eu tinha pego... Dava pra comprar um carro. Dava pra pagar os estudos dos seus filhos no Pueridomus. Daria. Dava pra comprar um carro, eu lembro disso. Fui eu e um amigo meu, cara, que noite, cara. Primeiro a gente tomou um mega de um porre. Quero vinho quente. Bebemos tudo, era churrasquinho mimi. Quero matricular minha sobrinha nessa escola. Exatamente. Eu quero estudar na Suíça. Eu lembro que tinha uma barraca da Amor aos Pedaços na festa. Olha que coisa. Aí eu cheguei lá e falei... O nível da festa. Exatamente. Né? Na festa junina que a gente vai de escola pública é bolo velho doado. Não, nada disso. Aí eu cheguei na barraca e eu falei assim, eu quero um de chocolate, um de morango e um de baunilha. Olha, teu Amor aos Pedaços perto do meu trabalho, isso deve custar no mínimo 60 reais. Não. Esses três pedaços de bolo. Pois é, ela falou assim, você quer três fatias? Não, quero três bolos inteiros. Vou levar pra casa. Ela foi e me entregou. Ô, louco, cara. Cara, aí a gente começou a jogar em tudo. Jogar bolo nas pessoas? Não, jogar bolo não. Bolo a gente guardou no carro. Jogando bolo nas pessoas. Não, saca? É pescaria, argola, tiro. Jogamos tudo, cara. Só estávamos em duas pessoas. É. A gente saiu com o carro lotado. De tudo assim, cara. E a gente saiu jogando dinheiro pra cima. seus fudidos! Seus fudidos! Foi. Olha só, cara. Foi ótimo, cara. Como eu era menor de idade, Pueridomus, esqueça-me. Outra parada que eu até citei e acontece bastante mesmo é o trânsito, né? Porque infração no trânsito é uma coisa que acontece muito, um trânsito caótico com uma cidade como São Paulo. Sim. Hoje tem aplicativo, tem GPS, que indica aonde tem um radar, por exemplo. Você pode estar andando a 360 por hora, aquela porcaria te indica, tem um radar ali, Zé Ruel. Às vezes o Silvio Luiz fala isso pra você. Olho do lustre! Vai ser montado! Então, o trânsito é uma parada que... Imã de infrações, né, cara? Isso não estimula a ser malditos infratores. Somos filhos da puta, somos, claro que cara. E a gente recebeu um e-mail aqui de uma querida ouvinte e também amiga, a Yara Cirella, que nos contou que conhece alguém que nos dias de rodízio... Não é rodízio de pizza nem de carne, pessoal. Aqui em São Paulo tem o rodízio de carros. Tem um determinado centro expandido, onde em determinados dias da semana, carros com números de placa não podem circular. Por exemplo, segundas-feiras, carros de final 1 e 2 não podem circular nesse centro expandido. Nas terças, carros com 3 e 4. E assim vai, né? E assim vai até a sexta-feira, quando eu não rodo. Então, e esse cara anda sempre com o carro, olha só, com o carro grudado no carro da frente, para não ser pego pelos radares da marginal. Porque além dos multadores, né, além dos agentes da companhia de trânsito, aqui em São Paulo também tem uns radares que eles captam, né? Multam rodízio. Tomei uma multa de rodízio há pouco tempo. Eu tomei uma também por conta disso. E eu nem sabia que era rodízio, porque na verdade eu nem entro no centro expandido, fui num dentista e tomei no fusquete. Então, e o cara anda com o carro dele colado nos carros da frente para ele não ser pego aí nos radares da marginal. Certa vez, essa pessoa usando essa tática entrou com o seu Corsinha debaixo de um caminhão caçamba da prefeitura. E o cara fraturou o seu nariz e a clavícula, olha só, porque toma na cabeça mesmo. Como ele não tinha convênio e o SUS estava demorando para fazer uma das cirurgias que ele precisou, ele teve que vender o carro para pagar a platina que instalou no corpo dele. Olha que loucura, isso cara. Isso é caro, hein, cara. Agora essa pessoa está com o corpo fodido e ela também está dura. Tem muitos problemas para passar no detector de metais quando ele vai passar ali por uma porta de banco. E olha só o que ele vai fazer no banco, chorar pro gerente para ele dar mais crédito em cheque especial. Você vê que loucura? Ele tá na bosta mesmo. Você comete a fraude contra o Estado e você não paga pro Estado. E olha só, chega nessa hora, o Estado te faz falta. É que eu falei, olha a bola de neve maldita que é, cara. É uma bola de neve de filhos da puta. De desgraça. Você tá postergando a desgraça que pode acometer você. Outro relato de fraude no trânsito foi contado pelo Paulo Petros, que disse que ouviu falar de uma pessoa que fraudou rodízio alterando a placa com fita isolante. Mas certa vez a polícia parou ele e ele teve que dormir uma noite na delegacia, isso junto com outros presos. A cela estava tão cheia que ele teve que dormir com a cabeça do lado da privada. E durante a noite, um detento foi mijar. E até que a pontaria fosse calibrada, o jorro de urina fora da lei alvejou a cara do burlador de placas. Tomou uma mijada na cara. Mijo de preso na cara, nem puta que pariu. Outra fraude de trânsito, também muito comum, nas rodovias pedagiadas. O que acontece? Tem o Sem Parar, né, que é o sistema eletrônico de pagamento. Sim. Então, você entra na fila do Sem Parar, só que você nem tem o dispositivo instalado no seu carro. Exato. Só que você gruda no carro da frente, que vai. Tem um dispositivo. A cancela abre. Você aproveita ali, vai no embalo. Você aproveita e tem que grudar bem, porque vai ter uma foto pra fotografar a sua placa. Você tem que estar grudado no carro da frente. Tá. Pra você tá ensinando como é que faz. Não, é que eu tô relatando que eu vi as pessoas. Meu carro tem o dispositivo eletrônico. Eu vou andar colado em você agora. Essa fraude foi muito usada na Copa do Mundo, sabe por quê? Por quê? Pelos argentinos. Ah, é? Os argentinos vinham pro Brasil, só que eles cagavam pra multa, né? Eles não ficavam tão colados. Lógico, pra não tá nem aí. Sim, porque eles cagavam pra multa, que a multa nunca vai chegar neles. É lógico. O sujeito veio de Mendoza até o Rio de Janeiro sem pagar um caralho de pedágio. Enquanto os caras têm sem parar, os argentinos têm sem pagar. Sem noção. Muito bom. Na mesma linha das fraudes de trânsito, você falou que você já deu uma propina. Dei, cara. Porque foi uma desgraça. Virada do ano de 98 pra 99, eu viajei pra Bahia de carro. Essa história é boa. Eu e meu amigo Rubens. E a gente foi no final de 98, obviamente, pra passar a virada de ano lá e voltaria, claro, no começo de 99 pra cá. E nesse ano, em 1º de janeiro de 1999, entrou em lei aqui no Brasil o kit de primeiros socorros. Quem é mais da antiga? Lei vai essa lembrar que acho disso. Que durou um final de semana. Na verdade, durou um pouco mais, talvez um mês, dois meses. O que consistia nisso? Todo carro do Brasil tinha que ter uma porra de um kit de primeiros socorros, que era um band-aid, uma tesourinha daquela sem ponta do prezinho. Esparadrapo e uma água benta pra você jogar no cara que se machucasse. Aquilo não tinha o menor cabimento. Uma bala de prata e uma estaca. Não tinha o menor cabimento aquilo, mas enfim, aquilo virou lei. Uhum. E todo mundo tinha que andar, a partir de 1º de janeiro de 99, com aquela bolsinha, né, com essas coisinhas ali dentro do carro. E a gente saiu daqui sem pensar nisso, claro. Pra quê? Eu não quero me machucar. Não quero. O máximo de medicamento que vocês levaram foi Engove. Foi isso, e exatamente. É a única coisa que a gente tinha. E a gente na volta, sei lá, dia 1º de janeiro, a gente decidiu voltar no 1º de janeiro. Foi isso mesmo. 2 de janeiro, minto. 1º de janeiro eu não conseguia levantar da cama de dor de cabeça. Mas no 2 de janeiro, vamos embora pra São Paulo, vamos. Assim que adentramos na rodovia federal, mas a gente adentrou, já tinha um carro de polícia na frente. Encosta o carro. O cara não pediu pra ver se a gente tava bêbado, não pediu documento, não pediu nada. Sabe o que ele pediu? O kit. O kit de primeiros socorros, por favor. Que kit? De primeiros socorros? Sim. Aí já abriram a bolsa, pegaram a camisinha, pegaram o Eparema. Falou, lei federal, meu amigo. a partir de 1º de janeiro, eu falei, puta, é verdade, cara. Ferrou, a gente não tem. Oh, o carro vai ser apreendido na Bahia, cara. O cara falou isso. O carro vai ser apreendido. Não, mas como? O carro vai ser apreendido. Vocês estão sem equipamento obrigatório. Mas a gente não pode comprar, não. Não pode fazer nada, não pode fazer nada. Aí você começa a pensar, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí vai. E eu com medo, um cagaço. Falei, bom, tem que oferecer um café pra esse cara aí. Falei, só falta o cara aprender a gente ainda, né, cara? É. Já falou, mas o seu guarda. Seu guarda. Chama de seu guarda. Seu guarda, exatamente, seu guarda. Mas seu guarda não tem jeito, assim, o que você quer dizer com pagar isso? A multa aqui? Posso pagar aqui a multa? Ele falou assim, o que você quer dizer com isso, meu amigo? Não, não sei, né, seu guarda, você é um cafezinho. Ele falou assim, você tá querendo me corromper, amigão? Foi não, não é nada disso. O senhor viu que a gente tá desligado, a gente saiu, a gente é de São Paulo, a gente saiu sem essa porcaria desse kit. Isso aí é porcaria não, rapaz, isso é obrigatório igual um step. É. Então, a gente saiu sem isso. E a gente, sei lá, a gente se propõe a parar num lugar e comprar aí, mas o senhor consegue liberar a gente agora? Ele falou assim, o que você quer dizer com isso aí? Eu falei, só um cafezinho pro senhor, só pro senhor liberar a gente. Ele falou assim, vamos aí dentro. A gente entrou lá no recinto lá. Você não ficou com medo dele te algemar? Fiquei, eu falei, agora... E cometeu o cu ali? Lógico, exatamente. Liga de quatro! Eu tava vendo, cara, o primeiro brasileiro corruptor aqui por conta do kit de primeiro socorro. Eu já tava vendo logo isso na TV. Mas enfim, pode você entrar na salinha, tava lá na Maria Braga, um monte de monitoras. Assim. Olha lá a cara do vagabundo, do meriante. Então, e entramos aí e falou, então, quanto você tem pra me oferecer? Eu falei, R$100. Ele falou, seu carro vai continuar apreendido, amigão. Eu falei, pô, seu guarda, mas a gente tem que, né, pagar gasolina na volta, tem pedágio, tem que comer daqui pra lá. Ele falou assim, o problema é seu, não é meu. Aí eu fui lá confabular com o meu comparsa. Mas peraí que eu vou falar com o contador. Ele falou, cara, o dinheiro nosso tá contadinho, nós gastamos tudo em cachaça nessa baiana. Cachaças e mulheres. Aqui na passarela capeta, do álcool. Capeta, capeta. Gastamos tudo em capeta. Aí, ó. Aí contabilizamos ali quanto a gente tinha de grana pra gasolina e tal. Enfim, chegamos em R$300. Chegamos no guarda, falou, seu guarda, R$300 aí e tal. Falou, cara, isso aqui tá sendo... Olha, nunca vamos esquecer essa frase. Ele falou assim, eu tô sendo muito melhor pra vocês do que vocês pra mim, tá? Vocês vão embora. Mas compra essa porra desse kit aí. Isso pra mim soa como uma ameaça. Porque o meu cunhado tá te esperando vocês daqui a 100 quilômetros. Isso me soa como uma ameaça. A gente fala, e agora tem que ir numa farmácia comprar essa merda. A gente bota numa sacola do Carrefour e compra um esparadrapo, uma tesoura, um band-aid e um metiolate. E tá ok. Isso, não podia. Tinha que ter um kit mesmo, uma sacolinha, sei lá que diabo. A gente entrou na primeira cidade e falou, vamos ter que comprar. Esgotado. Não tinha, cara. Não tinha. Acabou. Não tem. Enfim, até que chegamos num lugar. Ah, só tem um aí, cara. Aí quanto é? É o mesmo que você pagou pro guarda, quase, R$300. Cara, quase, 80 pila numa bosta que custava 4. Tá que pariu. Pra resumir a ópera, a gente tinha o plano de dormir em algum lugar, na estrada, né? Numa pousada. Não tínhamos mais dinheiro pra isso, tivemos que tocar da Bahia pra cá. 24 horas dirigindo. Tudo por conta da corrupção. Eu me lembro uma vez. O dinheiro saiu da minha carteira e foi pra carteira do guarda. Olha só. Mas eu não ofereci. Como foi a tarde? O que aconteceu? Eu e o Gelner. Sim, Gelner. Fomos pra São Tomé das Letras. Olha só, tudo mal intencionado. Pra encontrar... Encontrar com o ET. Encontrar o Carlinhos lá. Carlinhos. Finado Carlinhos motorzinho. Na volta tal, o Fernão Dias é uma bosta, né? É. É uma merda. Não, hoje tá boa, viu, Val? Melhorou? Tá ótimo, hoje tá ótimo. Não, hoje tá ótimo. É. Tá ótimo. Aí eu fui ultrapassar um carro. É certo que a obra custou 5 vezes mais, mas ela tá boa. fui ultrapassar um carro, um trecho de uma pista só, né, com 2 faixas. Trecho de ultrapassagem proibida. Ah lá. Amigão, abri. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau, Walter Velho. Acelerei. Quando eu terminei a ultrapassagem, polícia rodoviária lá na frente. O cara só Ed Murphy. Estende a mão pra cima, encosta. Encostei. Eu desci do carro já disposto a me fuder. Vou pagar a multa e não sei o que lá. Mesmo porque eu nem grana tinha na carteira. Afinal de contas, foi tudo consumido pela pinga com mel que eu gastei. Lá em... E CD do Ventania. E CD do Ventania que eu gastei em São Tomé das Letras, correto? Eu acho que eu tinha R$30 na carteira. Aí o guarda, documento, eu abri a carteira pra entregar a minha license drive, a carteira de motorista, ele, pum, a mão dele dentro da minha carteira, pegou todo o dinheiro que eu tinha, tudo bem que era só R$30. Sério, cara? Sério. Ele te roubou. Me roubou. Olha isso. Aí ele me deu uma lição de moral. Isso aqui é o pior, cara. Igual o maldito lá também, além de tudo, o cara ainda te... Eu tava disposto a pagar a porra da multa. Ah, o cara ficou com a grana da minha pousada, cara. E te deu uma lição de moral. Eu vim da Bahia aqui com um misto frio no estômago. No estado do Rio de Janeiro, comprou um pacote de biscoito Grobo. Foi exatamente. Você ainda toma uma rabada, o que é pior, cara. Puta, eu lembrei de uma história aqui também de quando eu era... Eu não tinha 18 anos ainda, acho que eu tinha 17 anos. Volta, quando comete fraude, tem sempre 17 anos. Não, mas isso é muito pertinente à fraude. Ah, tá. Porque a gente queria ir numa sauna na Augusta. Olha só. Num puteiro. Sim. A gente nem dinheiro pra fuder a gente tinha. É. A gente queria saber como era, porque fica no imaginário, né, de um adolescente. E o pior é que você acha que as mulheres são lindas, com belíssimas atrizes americanas. Exatamente. Não são, não são. Mas a gente queria saber como era, né, esse lugar. Então, todo mundo tava despreparado. Ninguém era maior de idade, a gente não tinha documento falso pra provar. Depois eu adquiri um. Mas... Que é uma outra instituição também, ter, né, de fraude uma identidade brasileira. Falsa. É óbvio que são cópias muito mal feitas, fraudes muito mal feitas, mas é possível você ter uma. Enfim, a gente chegou lá, a desculpa que a gente tinha na cabeça, que a gente achava que ia convencer, era a seguinte: falar que tínhamos sido roubados e nenhum documento estava com a gente. Não sei como a gente ia explicar o dinheiro que não roubaram. Exatamente, roubaram só os documentos. Só os documentos. Mas enfim, a gente chegou lá, aquele bando de adolescente com espinha na cara. Cara, aí era uma sauna ali na Augusta, e era punk, assim, saca? A entrada com grade, aperta o botão, vai clac, clac, clac, abre, cafetões, era hardcore a parada. Aí a gente chegou lá contando essa história. Nosso orador contou, não, a gente deixou o carro estacionado, levaram o carro, levaram os nossos documentos, levou tudo. Aí a mulher falou, vocês foram na polícia, deram queixa, tem boletim de ocorrência? Ele, levaram o boletim também. Aí, todo mundo balançou a cabeça, olha, ninguém falou mais nada, meia volta volver e caímos fora, tentamos aplicar esse golpe no puteiro, não aconteceu, só fui perder a virgindade com quase 40 anos. E nessa de fraude de documentos e tal, uma outra instituição famosíssima é você comprar... um atestado médico pra dar um gato no trampo, né, cara? Isso também aconteceu. É verdade, muito, cara. Isso é feito muito também, né? A minha irmã que trabalhou durante um tempo com um RH de uma grande empresa, hein? O que passava de... O que chegava, daí ela já até sabia, chegava nas mãos, aí ligava pro consultório, né? Tem aqui, não, essa pessoa sequer passou aqui. E aí o nego tomava um pé no rabo. Se era demitido. É justa causa, exatamente. Caralho. Sua irmã era uma filha da puta, essa é das grandes. E hoje em dia, uma instituição de fraudes mais moderna, Walter, é além dos gatos. Os gatos que eram famosos por gatos por ali, aquelas gambiarras para você conseguir energia elétrica. Isso. Hoje virou gato de TV a cabo, né? Todo mundo chama de gatonete, cat, né? Cat ou você sabe TV. Por que gato? Não. Porque os cabos passam por cima dos muros. Ah, tal como é... O logradouro do gato à noite. E muito tem acontecido hoje. Às vezes um cara na rua pede e aquilo ali se transforma, a casa dele vira um hub, né? Verdade, verdade. Vira um hub mesmo, distribui pro bairro inteiro. Tem um ouvinte que nos contou que conheceu uma pessoa que pagou para um homem da TV a cabo que veio oferecer um serviço desonesto. E tem muito disso também, né? O próprio funcionário da Sky, da Net, eu não posso falar que eu comprei esses dias. Pacote? Não. Foi de telefonia, o cara, eu queimou... Mas seu pacote é legal. Não, mas o meu queimou, como é o nome da porcaria modem. Da internet, queimou o modem. Aí o cara veio, até aqui, mas eu tenho um modem aí que é modem e roteador. E ele te vendeu? Mas esse é por fora, tá, não tenho no carro aí, tá zerado na caixa. Me dá essa porcaria aí, eu já comprei dele. Esses caras são muito ligeiros, né? Enfim, e além de vender o produto, no caso desse cara que vendeu pra mim, muitos oferecem também esses serviços honestos. Mas enfim, depois de instalado, os únicos canais que funcionavam foram os canais abertos Globo, SBT e Record. E etc. Olha que bosta. Que merda. E aí o cara foi tirar satisfação e fez até uma tocaia, olha só. Quando a Fiorino do instalador foi passar na rua, o lesado se jogou na frente com uma barra de ferro. O instalador parou, desceu do carro e deu uma surra de cabo de TV no malandro. Ai, dois vagabundos só, brigando na rua. Desonesto, cara. E o cara teve que dar uma volta no SAMU. O pior é que rolou polícia lá no PS e o cidadão nem pôde contar a verdade, né? Porque afinal ele também cometia a fraude ali. Ele teve que inventar uma outra história na hora, se enrolou e a única mentira que ele conseguiu improvisar era que tinha se envolvido em uma briga e que tinha apanhado de cinta de um travesti. Aí o cara com o ergão de cabo, né? Ah, foi um travesti. Bucho, eu apanhei da namorada do Ronaldo. Cara, outra instituição são as fraudes em botecos, né? Você mesmo citou uma. É, mas eu fui porque eu tinha sido lesado pelos caras uma vez e estavam tentando me lesar de novo. Ficou elas por elas, na verdade. Foi olho por olho ali. Você se lembra de um bar que a gente frequentava lá em Santo Amaro, um lugar escroto, perto do Largo 13 ali, que a gente chamava de Burrinho? Perto do colégio lá, né? Exatamente. Sei. Eu lembro uma vez que naquele boteco, eu também era menor de idade, então eu não posso ser incriminado por nada disso. Eu comecei a beber com 9 anos. Você não assume que é um maldito, cara. Eu, no caminho do banheiro, você ia pro banheiro, tinha um monte de caixa de garrafa. De garrafa, né? Vazia ali. E um dia alguém deixou uma caixa de Martini junto com as caixas de Coca-Cola vazia, amigão, eu olhei para aquilo. Me deu uma mijadeira, porque eu acho que eu roubei umas 4 garrafas de Martini Bianco ali. Uma outra fraude em boteco também que eu me lembro ter feito, uma vez que a gente foi num bar, não sei onde, acho que você tava nessa parada também, que entregaram uma comanda pro Cello, Marcelo. Sim. Sabe quando gruda um papel no outro? Sim. Então, ele veio pegou... Veio duas. É óbvio, fizemos um inferno em uma das comandas. Isso acontece de monte também, cara. Pediu um pouco nas outras comandas pra dar uma desbaratinada. E o resto, né? Compensação, meu amigo. Aí chegou uma hora que se ligaram, chegaram na mesa e falaram assim, quantos Marcelos tem na mesa? E tinha dois Marcelos. Aí os dois levantaram. Que salvação. São dois. E um é rico. Pois é, cara. Aí, ok, passou, a gente rasgou aquela comanda que a gente tinha pedido todas as bebidas. Mais um ato de desonestidade de quando eu tinha 17 anos. Se o voto tinha 17, eu tinha 8 nessa época aí. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Dá para mandar suas histórias para o nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira, está hospedado no SoundCloud. O Walter, muitas fraudes são feitas também no comércio, obviamente, né? Desde ali de colocar um tijolo dentro de um Sedex, né? Entregar como se fosse um notebook. Tem muito site que faz merda. Cara, eu não sei porque o lesador se dá o trabalho de mandar o Sedex com de tijolo pra sacanear, dentro. Pra sacanear, né? Ele gasta dinheiro no Sedex. É, que a minha irmã tomou na cabeça esses dias aí. Eu vivo usando minhas irmãs como exemplo, mas elas vivem fazendo merda, então. Comprou fogão, geladeira e mais alguma outra coisa e nunca viu. Mas, e nunca vai ver. Mas comprou pra um site. Comprou pra um site vagabundo, cara. Tava com preço bom e tal. Maria Eletro. É, mais ou menos por aí. E tomou na cabeça com primeira parcela, obviamente. Foi paga ali. Mas ela conseguiu se tornar. As demais, outras. Sim. Mas ela tomou na cabeça com uma parcela grande ali. Ou seja, hoje a fraude é cometida também. Hoje ela tá cozinhando na espiriteira. No fogão de lenha. Alguns reais mais pobres. Outra coisa que rola também é caminhão de gás pirata, né? Vender botijões cheios de água pelas ruas e nunca mais volta naquela rua. O cara passa com o botijão. Isso comum nas acontece, periferias. É, quem não sabe. Esse golpe é mais antigo, né? Porque hoje não rola mais caminhão de gás, né? Aí você pede, né? Vem um motoboy maluco trazer ali, que também não sei a procedência do gás, cara. Deve ser gás de peido de motoboy. E o cara vem, instala o gás na tua casa ali, você nem vê o peso do maldito botijão de gás, deve ter 5 quilos ali dentro. Tem uma lei que fala que o botijão de gás agora não pode ser acondicionado, né, no ponto de venda em lugares fechados. Então, o que que é feito? É feito tipo uma jaula. Uma jaula, do lado de fora do estabelecimento, né, pra cumprir essa regra. Aí quando o cara vai vender, ele vai lá nessa jaula, abre, né? Digo jaula com grades pro ar circular e não ter acúmulo de GLP, né? Um lugar fechado com... É, porque corre o risco do negócio explodir, né? E morrer um monte de gente. Então, essa regra é por causa disso, pra evitar acidentes. Alexandre, essa informação é providencial pra história que você vai contar agora. Ah, e é engraçado que história de periferia é sempre mais legal. Né? É muito mais legal, histórias, gente. Histórias de periferia. Você que não teve o prazer de ser maturado numa periferia. Sim. E se você tiver um pouquinho do nariz pra fora da água, porque você tem que ser ligeiro, na periferia não tem jeito. Ou você é esperto, ou você é esperto, cara. Não tem como, cara. Não tem como. É uma escola. Isso, exatamente. É uma escola. E daí logo... Então logo... você, ouvinte, que cresceu nos Jardins... Então, o ouvinte Rafael Marcondes, ele nos contou que no Capão Redondo houve um supermercado que colocava na gôndola um preço inferior ao que era cobrado no caixa. Isso também acontece no... Muito comum, até em grandes redes. Até em grandes redes os caras falam, não, errou, né? O cara sempre usa esse blá blá blá. Mas nessa você toma na cabeça muitas vezes, porque eu não sou muito de ficar conferindo ali também, né? Enfim, isso aí acabou rendendo um enquadro da polícia e o gerente foi em cana. Mas o camburão foi buscar o cara e acabou quebrando. O pilantra ficou esperando ali, foi chamado uma outra viatura. Só que nisso o cara ficou preso dentro da gaiola de gás, olha só. Dentro da gaiola. Imagina a multidão formando do lado de fora, multidão lesada. Exato, lógico. As pessoas descobrem que estão sendo passadas para trás. As pessoas se enfurecem. E querem linchar. E o mais bacana aqui é que fizeram tiro ao alvo no cara, não com armas, mas com bosta de cachorro. Cara, e bosta de cachorro de vira-lata.